Vamos lá, qual é o tema mesmo? Fênix. De Cavaleiros do Zodíaco. Mas você tá sabendo, né? Que tem 10 motivos porque Fênix é melhor que Vingadores, né? Sim, quem duvida. Eu fiquei com medo de perguntar onde foi que, né, Henrique achou isso. Ele andando na Deep Web aí, a gente não tá sabendo. Oxe, mas olha, vamos achar agora. X-Men. É bom olhar aquela pergunta, né? X-Men é melhor que Vingadores? Aí você aí vai já entrar e vai Google, dizer. não. Né? Ou Ah, então, mas Google, você tá louca? tem aqui: os X-Men são melhores que os Vingadores do Observatório do Cinema. Não, Fênix, tem que ser Ah, aí é Fênix. falando, ai, nos quadrinhos, não sei o quê. Você me jura? Ah, é, tá vendo? Toma no seu Clickbait. cu. É clickbait. Né? Quê? Nem existe quadrinho de Vingadores, quê? Pra você ir lá xingar e aí ver que, tipo, ah, tá bom. E você viu que confirmaram a super teoria da Marvel? Que teoria. Que a duração de Homem-Aranha completa 3 mil minutos, por isso que a filha de Tony Stark falava te amo 3 mil? Por essa você não esperava, né? Então tá bom. É, ok. Vamos começar essa delícia, né? Ah! Erika's Small Talk, o seu podcast sobre comportamento, notícias, coisas avulsas, notícias bizarras e adjacências. Uma produção minha. Como é que é a música do X-Men? A gente canta do desenho, né? Acho ótimo. É, não, é a música versão Erika Small Talk do filme. Do ah, é. Negócio. Versão é, como é que é? 8 bits. Isso, amo. Então, gente, é... muito animada com essa voz de defunta que eu tô. Então... voz de mística. Tô só a mística aqui. Morri. E aí, ó... foda-se, spoiler, na sua cara. Tá no trailer o spoiler, inclusive. Ah, tão bem guardado esse. Nossa, uau, eu fiquei chocada. Que é, né? Nem deu pra notar. Então, gente, a gente veio aqui pra poder falar dela. Que encerra, né, essa saga maravilhosa aí dos X-Men. Com chave de poop. Desse jeito insignificante e nada memorável. Fênix Negro. É Fênix, né? Na verdade. É que tá, não tá escrito lá, né? Mas é, no filme é só mas, Fênix. Mas é, assim... como é que é, como tipo é a é o nome Black. Mesmo? Não, mas é igual... como é que é o nome mesmo? É X-Men. Tem um menino lá que disse que você é Fênix. Uhum. Amo. É, eu acho que foi o Caruso que disse isso. Mas eu não tenho certeza. E assim, é só isso, né? Porque, na verdade, a Fênix apareceu em Apocalipse. Quem quer ver a Fênix, veja Apocalipse. Sim. Tá? E não precisa ver esse filme. É isso, gente. Obrigada. Um beijo. Foi ótimo. Colabore com a gente no PicPay, picpay.me/Erika. Isso. Cara, mas assim, isso. De que? Verdade, gente, essa história da Fênix aparecer em Apocalipse... Assim, X-Men não é muito conhecido por ter uma continuidade, né, Erika? Mas, tipo, quando a gente pega o fim de Dia de Futuro Esquecido, que é a Mística se disfarçando de... daquele cara que pega o Wolverine... Strike. Isso, de Strike. E aí chega no filme seguinte e o Wolverine tá capturado pelo Strike de qualquer forma, então assim, foda-se esses pós-créditos. Ah, não, mas é porque o pessoal falou que se passaram 10 anos pra ter conseguido muita coisa. Sempre esse plot, né? Com tipo, 10 anos, Apocalipse, o Fera tinha que estar com 40 anos, tá lá o Nicholas Holt novinho. Aí em Dark Phoenix tá o Magneto e o Xavier com 60 anos, com aquelas carinhas de bebê. Maravilhoso. Lembrando que daqui a 10 anos o Magneto vai ser o Ian McKellen, né? Não, 10 anos não, porque o filme se passa em 92, em 2000 já era pra ele estar com a cara do Ian McKellen. Toda, né? É, 8 anos ele acaba. Pois é. E aí, menina, eles fazem essa sequência de apocalipse, né? Que Jim sai descendo uma cadeira, uma escada invisível. Eu amo esse efeito, super bem feito. Nossa, e aí, o Xavier fala, nossa, seu poder, caralho, que fênix maravilhosa. Não fala isso, né? Mas é quase. Não, mas só que aparece o desenho da Fênix, né? Sim. Melhor do que nesse filme, inclusive, né? Porque, assim, nesse filme você vê uma bola, uma parada, uma asa, uma coisa assim. No Apocalipse, pelo que eu me lembro, era pequenininha, mas era assim, você via que era um pássaro. Sim, era um tordo. Era o tordo. E aí, chegando nesse filme, Jim tá super de boa, né? Os X-Men estão fazendo missões governamentais, assim, pra resgatar quilos e quilos de droga de avião presidencial, o quê? Da FAB. E é. Assim, agora só uma coisa que eu queria perguntar, assim. Porque esses pulos de 8, acho que esse último foi 8 anos o pulo. Do gato. Do gato. É assim, olha só, vamos tentar ser coerente. Do Dia pro Futuro Esquecido... Pra Apocalipse, os X-Men era só uma escola avulsa, mas os mutantes davam na rua... Nada acontece feijoada, ninguém toma lampadada, noturno, andando todo azul com rabo de capeta na rua e normal, no shopping. Você lembra? Uhum, sim. Não, no Dia do Futuro Esquecido, não. No Apocalipse. No POC, isso. No Apocalipse. Então, quer dizer, do Dia do Futuro Esquecido pro Apocalipse aconteceu alguma coisa que os mutantes estavam de boa. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém caçando mutante, assim. Tava todo mundo vivendo. Porque a tempestade tava usando o poder, roubando os outros lá no Egito e ninguém tava correndo atrás dela. Ah, tava tendo a luta na gaiola lá dos mutantes, mas assim, né? Foda-se. Ah, okay. Mas assim, nessa nova versão, desde First Class praticamente, não tem essa resistência tão grande a mutante. Tem um negocinho aqui, outro ali, ah, esse Magneto levantou um estádio, matou um monte de gente, ah, que barra. Ah, amigo. Mas ele depois ficou do bem de novo. Isso, ai. Sempre um bom coração, né? Né? Não, eu tô tentando ser coerente. Aí vem o Apocalipse. Mas você tá assim... tentando ser coerente no lugar errado. Ai, eu sempre faço isso. Né? Mas diga, Bok. Assim, eu entendo se eles tivessem pulado desse lugar pra esse que eles estão agora, sabe, presidenciáveis. Mas como teve POC no caminho e um Magneto meio que destruiu o planeta Terra... Sim. E os X-Men estavam junto porque, né, eles foram levados pelo cara lá, porque explodiu a mansão... E o cérebro foi usado. O Xavier mandou uma mensagem mundial cerebral pra todos, ameaçando todo mundo. Sim. E aí, com isso, o Magneto ganhou uma ilha. Parabéns, você ganhou uma ilha! Aê! E o Guaraná? E o outro virou a BFF do presidente, avulso. Pois é. Como assim? E aí, mina, a Mística tá boladíssima, porque ela fala pra Xavi. Você não pode ficar arriscando a nossa vida, porque Chave, filho da puta, né? Fica só lá, mandando mensagem, foi, né? SMS, e aí Mística e Jean Grey estão se fudendo. A Mística, coitada, tem que invadir a missão lá, porque Mercúrio quebra a patinha no meio do resgate do povo, sempre esse plot maravilhoso. Ah. E aí Xavier, não, mas a gente tem que ficar bem com o governo e tá, tal, não sei o quê, vamos ganhar muitos perks aqui de estar tá arriscando nossa vida pra salvar a galera. E aí, né, Jean Grey toma uma explosão nuclear do Sol dentro do cu, praticamente, e se refaz. E aí, ela volta, eu tô ótimo, quero tomar umas cachaças, não sei o quê. E aí a Mística chega pro Xavi e fala assim, olha, vamos pelo menos trocar o nome pra X-Woman, né? Porque as mulheres desse grupo estão sempre salvando a bunda dos homens. Não, e o que eu acho engraçado dessa questão da X-Woman é que, assim... O Xavier sempre foi filho da puta, mas só notaram agora, né? Porque, mas assim, é cadê Moira? Passava melhor. Cadê Moira? Moira que também tá com 200 anos e aparecer lá, Rose Byrne. Né? Porque nego tá reclamando que ele botou uns gatilhos na cabeça de Jean Grey, só que Moira tava deletada há 2 filmes. De repente voltou do nada e sumiu de novo. É verdade. Magneto tá deletando gente aí, ó. Xavier tá deletando gente à torta direita desde sempre. No fim, Magneto é o verdadeiro herói desse filme, né? Não, desse filme, com certeza. Porque o que, que ele fez de ruim nesse filme? Não foi, ele não era o vilão? Desse filme? Desse. Só desse. Que ele não. Que inclusive ele não precisava estar. É, que inclusive ele não queria estar, porque a cara de cu do Fassbender dizendo assim: puta merda, Jennifer Lawrence pediu pra ser morta antes, eu queria também. É, entendeu? Aí ele ficou maltratando a Sansa lá nos bastidores porque ficou com ódio. É... Teve isso? Teve, que a Jessica Chastain teve que se meter no meio. Ah, Jessica Chastain, se ela tiver a mesma atitude que ela tem no, na personagem, foi ótimo. Ah, não, mas a Jessica Chastain é feminista tipo Brie Larson, cria umas encrenca. Nina, não fala de Brie Larson, que ela é a verdadeira vilã nesse filme. Ah, é, porque esse filme todo ficou uma merda, porque Jessica Chastain não pôde ser Skrull, teve que ser, sei lá, Zimbrowling. Pois é, a gente teve... Que foi tão bem desenvolvido que, tipo assim... É que as pessoas não saibam, esse filme ia ser muito bom, né? E aí a Disney, maligna, foi se meteu, porque eles queriam fazer coisa de Skrull, que era um personagem super dos X-Men, e a Disney falou, não, vai ter Skrull porque a gente quer Capitã Marvel. Aí eles, tá bom. Daqui a pouco eles tinham feito uma batalha maravilhosa no espaço, que eu não sei como é que ia ser isso, porque só Jean Grey pode estar no espaço depois da ensolarada que ela levou. E a Disney falou, não pode batalha no espaço, porque já vai ter Capitã Marvel. Então assim, brilhaça, gente. Você não quer Capitã Marvel? Fica 2 minutos no espaço só pra poder dar um soco na mão, ameaçar um cara e vai embora. Exato, tipo, a luta dele é na Terra. A luta de da nave. Na Terra e na nave, exatamente. Então assim, esse plot de Jean Grey voando pelos céus aí podia ter tido de boa. Ai, gente, olha... Mas aí, não. Menine... E o pior, eles ainda falaram assim, ó... Não, pelo menos esse diretor falou, o filme tá uma merda, culpa é minha. Pelo menos, né, gente, o primeiro... Porque você lembra que o diretor de Fantastic, né, aquela versão maravilhosa de quarteto, falou também que a minha versão do filme era muito melhor, era super cerebral, super contemplação, e aí a Disney meteu a mão no final, a Disney não, né, a Fox meteu a mão no final, porque eu tô culpando a Disney por tudo hoje, né. E aí ficou aquela merda. Só que você vai ver o filme do cara, é tipo 10 minutos do final, é o que a Fox fez da luta, que era a parte mais ou menos boa, e o resto é a contemplação dele. Então assim, né? Se não tivesse metido, imagina quão pior ia ser. Não, porque, não sei, né? É, fica confuso. Eu acho até que o Quarteto Fantástico foi mais prejudicado, porque eu acho que ele não queria pôr cena de ação nenhuma. E aí falaram assim... Cara, esse é um filme de super-herói, em nome de Jesus. Tem que ter uma cena de ação, seu filho da puta. Por favor, não desfiz de nada. Né, pra pôr no trailer. Que, né? Mas eu acho que aquele filme, eu acho que ainda podia ter sido um pouquinho melhor. Podia. Apesar que não tava muito bom, nem a parte de contemplação também. Não, não, nada tava bom. Mas, assim, olha, o Fênix Negra, eles falam que mudaram, por causa disso, eles mudaram o nome lá, que não era mais Skrull, né? E mudaram o final, que o final foi regravado pelo diretor da Unidade 2. Quer dizer, o diretor da Unidade 2 sabe fazer cena de ação melhor que esse homem. Porque a luta de beco que tem no início do filme, só Jesus, né? A luta do final do filme é muito melhor, né? Eu vou te falar uma coisa, as cenas de ação desse filme são boas. Tem Magneto botando um metrô pra entrar numa porta a troco de nada. Mas essa foi assim, mas essas cenas finais foram todas do homem da Unidade 2 que regravou, viado. Pois não é. É desse homem, não é do diretor. Porque esse diretor, ele já tava metido com Fênix Negra lá naquele passado. Vou te falar, ele tava no roteiro da Fênix Negra, no roteiro de Quarteto Fantástico. Olha, e aí ele nunca dirigiu... credencial, né? Ele nunca dirigiu porra nenhuma e falaram assim, quer saber, Enem? Toma aqui essa direção, você já fez tanta coisa boa, né? Toma aqui a direção pra você. E esse é o primeiro filme do homem. Ele nunca dirigiu porra nenhuma. Que bom. Tipo, e fez um filme... É só o fim dos X-Men da Fox, né, gente? Pra que botar uma pessoa experiente? Pra que fazer uma coisa, né, melhorzinha, né? Mas assim, queria te falar que as cenas são boas, né? Pelo menos as do Magneto e tal. Ele tem uma hora para umas armas tudo pra tirar no povo que é a prova de bala, mas não é. Que uma hora eles morrem, outras não morrem. Só que você não se importa com ninguém. Tipo, todo mundo tá lá só pra usar poder. Assim, não tem personagem no filme. Só tem a Jean Grey, mais ou menos, né? E o Xavier. Que isso, gente? O Super Dread? Quem, gente? O homem que consegue parar a pessoa com o Dread. Ah, logo vá. Nossa, esse homem. Olha, eu vou te contar. Os vilões desse filme é uma chacota. É pior do que aquele filme do Invocação do Mal ruim, do Insidious. Aquele povo morto que fica aparecendo do nada na cena com o Rose Byrne. Nossa, gente, e a mulher que é uma avulsa genérica, que não tem nome, não existe, nem ela nem esse cara de dread existe. Aí ela vira e cai de frente com Xavier pelo poder, não, eu mando no Noturno, não, eu que mando no Noturno. Caralho, Xavier é a maior telepata do universo, vai fuder tudo, vai explodir o mundo, se Logan não proteger ele lá no filme. Aí agora, uma mulher que eu nunca vi na vida bate de frente com ele. Xavier nesse filme é um homem bombado, né? Porque McAvoy tava fazendo Glass ao mesmo tempo. Um cara de psicopata. Então ele é as personalidades lá do homem de fragmentado. Então ele era a personalidade mais fraca, devia ser Patricia. Difí. E assim. Não, mas voltando, a gente tá totalmente perdido, gente. Porque assim. Tá que nem o filme. Né, tanto faz. Mas aí o filme começou, teve também o início, menino, da barra de Jean Grey, que tem no trailer, né, também. Que é Jean Grey jogando o carro pro alto, porque odeia ouvir sertanejo universário. Sim, e mãe dela mamãe fica provocando. Morre. Sim, e mamãe e papai morre. E aí Xavier começa já a apagar a mente da menina quando ela é entregue, né? Porque eu queria te proteger, que você não ia aguentar a verdade, não sei o quê. É, que seu pai falou, sai daqui, demônio. Exato, menino. Essa porra é Shazam? É, eu achei super parecido com o Shazam, inclusive. Eu achei esse filme um monte de colagem de coisas da DC. Né? Quando a gente for falar do filme bom, né, que a Disney barrou o roteiro, a gente vai revelar a verdade, expor a Disney na internet, você vai saber qual mais DC esse filme seria. Porra! Mas eu sei que assim, teve essa barra de Jean, né, porque ela matou mamãe, e aí, só que Jean tá ótima, desde que ela levou a ensolarada no cu, ela tá, Scott, vem cá, vamos transar. E cadê o Jubileu? Ia te perguntar isso, o Jubileu tava lá fazendo um rolezinho, cara, que personagem, né, a bicha já é ruim no desenho, mas nos filmes, ela, tipo, teve uma japonesa avulsa. Na primeira franquia que disseram que era Jubileu, mas nem nome tinha. Aí nessa colocaram Jubileu no cinema, com cenas de malhação. E cortaram. Exato. E, cara, não tem Jubileu nesse filme. E tem a fulana avulsa, que é a Erika, que é a mais famosa garota. Dos mutantes. Fica dançando, fazendo clipe pop no meio da outra rave. Respeita a mulher que inspirou James Hologramas, que é Cristal. Que é o Cristal, esse Cristal que é Cristal. Olha, essa mulher aparece. Eu fiquei confusíssimo, eu achei que era vilã, viado. Porque ela tava dançando tão provocantemente enquanto o Jim tomava suas cachaças e Tempestade colocava gelo em copo d'água. Cara, Tempestade fazendo, né? Tempestade em copo d'água. Cara, eu acho sensacional que eles não botam ninguém com uniforme igual do quadrinho direito. E aí me metem a Cristal toda no cosplay. E assim, cara. Fazendo a lana. E a outra, o poder da Cristã é maravilhoso, né? Ela se transforma som em luz, que ela canta. E aí é isso. Muito bom esse poder, hein? E aí ela é capaz de fazer uma festa que parece uma festa de LSD. Pois é. Só que esse aí, é o poder, Erika, dela. Enquanto o povo tá na festa dos mutantes, Jean muito louca, tá rolando o plot Venom dos vilões, né? Porque Venom é tipo um monte de bicho andando de um lado pro outro o filme inteiro, mas é bom ainda, comparado com isso. E aí em X-Men, é tipo assim, Jessica Chastain caiu lá. Tem um chiclete. Tem um chiclete que caiu no chão. Ela tá inexpressiva o filme inteiro, esse povo que anda com ela também tá inexpressivo o filme inteiro. Ah, não, o melhor de tudo, gente, é que ela, você olha, essa mulher, desde que eu vi no trailer, eu falei assim, essa mulher não existe. Essa mulher tá na cabeça da Jean Grey. Adoro! É só a manifestação pra ela poder ser má, sem culpa. Sim, ou então é a Força Fênix falando com ela de algum jeito, isso aqui. Porque a mulher é muito bizarra. Aí depois não, era só a dona de casa bizarra mesmo, que foi tomada pelo chiclete. Seria muito melhor essa sua versão do filme, inclusive. Né? Inclusive, eu tenho boatos que tinha um negócio a ver com isso depois. Né? É, que foi cortado também pela Disney. Ah, eu sei que assim, nessa festa, Jean já manda tudo pro caralho, começa a se estressar lá com a música de novo, né, que Cristal tá tocando. Troca essa música, cara. Mentira, não tem nada disso, não. Mas Jean faz uns rebuliços lá, uns desmaios. Jean tá sempre assim, Scott, desmaiando, né? Mas aí, isso é um clássico. Sempre. Aí fere um monte de gente, vai parar na cama, fica metade do filme na cama. E a outra Scott metade também possuída. Muito bom, né? Scott também muito porra, relevante. Que personagem. Acho que assim, mais relevante que o Scott, só o Noturno, que ficou servindo de meio de transporte de todo mundo o filme inteiro. Ele só serve pra carregar Xavier e o resto do povo. E Mercúrio, ele é, né? Ele, o Noturno é o Dentinho. Sim, cara, Mercúrio foi mais importante em Vingadores, Ultimato, que ele não apareceu, né, que já tava morto desde Era de Tron, do que nesse filme. Ai, meu Deus do céu. Não, o Mercúrio, ele... Ah, a gente não pode falar agora, mas assim, ele já vai embora já e foda-se, né, tipo... A desculpa da Jennifer Lawrence é que ela é rica, não precisa mais. E a desculpa viado. Do... Essa história do Mercúrio Evils. Quebrar o pé no fundo da cena e sumir... Foi tão assim que eu não tinha percebido que ele tava fora do filme. Achei que ele tava no meio da ação com o povo. Não, ele desaparece. Eu falei com ele depois, não, gente, ele tá lá. Ele falou, não, ele do nada, no meio da festa, ele topa assim, dá uma topada, né, como diria Luciano. E adeus. Hã? Gente, na boa. Aí que eu fico puta, que eu vi o trailer, achei que ia morrer. Eu achei que, se no trailer tava mostrando que ia matar a Mística, eu falei, pô, vai ter uma mortandade nessa porra, né? Porra, se mostrar essa morte, né? É, vão chutar o pau da barraca. Tipo assim, esses avulsos e tempestade que chegou ontem mata essa mulher, né? Eu não achei que ia ter isso, mas de verdade, depois de Apocalipse, né? Que é um filme aí de excelência, de zoação, que pelo menos a gente se divertiu muito zoando. Eu achei que esse filme ia ter umas trolladas boas e tal, mas ele é só... É o último, e não tem ele não tem consequência nenhuma, tipo e assim. E fiquei apático com tudo, eu não senti emoção nenhuma com esse filme. Agora eu tô até me divertindo mais. Não, é, a gente ficou com a cara da Sansa o filme todo, né? Aquela cara de tédio, assim, ó. Sabe, porra. Quando ela fica vendo o Mercúrio correr? Aí ela fica assim, ai, de novo, a gente colocou a cara da Jessica Chastain. Não, Jessica Chastain vendeu a alma, né? Tipo, ela simplesmente vendeu a alma, deixou um tempo lá na corretagem do foi capeta. Dementada, né? Aí depois pegou de volta. Porque, olha, brincadeira não. Também pra quê? Pra quê, né, gente? Vamos ser sinceros, pra quê? A gente, porra, olha aquilo ali. Você sente falta de Frank Jansen e James Madison? Adoro. Adoro o Frank Jansen. Ah, eu sempre chamo ela de... É Franken, gente. É. Sim, eu sei, gente. Mas eu falo Franken. É mulher tipo Cristina Aplagagem, né? Aplagagem. É. E aí depois ela volta lá, putona lá, boladona lá, que Xavier enganou ela... Zoeira. Mística já morreu, gente, tá? Só pra avisar, morreu. Não, Mística morre com um pedaço de árvore, pet árvore da Vanessa, que entra nela sem querer. A Fênix fala assim: eita! Eita porra! Não. Gente, na boa. Na boa. Na onde? E ela tá falando assim, Érica: nós somos sua família, volta, Edinha, a gente vai te amar. Eu sei! E aí ela toma uma voadora que assim. A tempestade podia ter parado ela. O Mercúrio podia ter pego ela. Ela podia ter virado, sei lá, qualquer coisa. O Juggernaut. Ela podia ter aparecido da Deadpool. Não, ela poderia ter virado o Colossus. E não ter acontecido nada com ela. Como é que a Mística dá um humor desse, cara? Ah, foi pega de surpresa, cara. Cara, pelo amor de Deus. Ela tava muito vulnerável ao amor por sua família. Ah, gente, tomar no cu esse amor também. Ainda bem que morreu também. Tinha que morrer todos os três, essas porra de amor. Eu, hein, chato pra caralho. Aí matou ela. Aí eu crente que ela ia matar o Mercúrio também nessa hora, que quando ela olha, né, Superman olhando pro Flash. Só assim, ó. Vendo o Mercúrio vindo, eu falei, aposto que ela vai dar uma porrada nele e vai morrer também. Aí vai ser o motivo pro Magneto voltar. Aí eu descubro que, né, esse plot morreu com a perna quebrada de Mercúrio, que ninguém lembra. Magneto que ele é filho do Magneto. Pois é. Não, mas o problema não é esse. O problema é que quando acaba o Apocalipse, a tempestade chega pra ele e fala assim, você não vai contar pra ele não? Tipo, todo Sim. mundo sabe, até Sim. a tempestade. É, era tipo o ratinho, todo mundo já tinha assistido esse DNA. E aí, eu creio que ela ia matar o Mercúrio, e aí ia ser o motivo pro Magneto vir pra matar ela. Não, não, né, não. Não, não nada não. Ela vai atrás de Mag pra pegar conselhos, porque ela chega pra ele, tem aquele show-off, sempre que o mutante tá chegando, um monte de gente em volta, e o Magneto, ah, calma aí, essa porra pode entrar. Aí ela chega e fala, ô Magneto, eu soube que você matou umas pessoas aí, né, e como é que você faz pra parar de ser ruim? É bem assim, não faz, né, neném? Não faz, né? Eu só falo, só me perdoam, aí no outro filme eu volto e faço a mesma merda. Exato, não preciso nem pedir desculpa nem nada, só jogar um xadrez com o Charles, tá tudo certo. Aí ela fala, ah, pois é, menino, tô com os problemas aí, não sei o quê. Aí nisso aparece um povo atrás de Jean Grey, da inteligência da CIA, sei lá, dos terraplanistas. E aí, Magneto... Não, não, e o melhor de tudo é Magneto assim, tá bom, menina, tudo bem, mas esse sangue na sua roupa é o quê, menina? Exato! É, aí ela, nada não, eu caí, eu machuquei. Tava cortando uma carne. E outra coisa que eu não entendo, aí, só uma coisa, por que que ela tá suja de sangue, a menina Jean Grey? Que ela empalou a mulher, né? Provavelmente teve uma cena de abraço que ela deu depois de matar, que a gente não viu porque a Disney cortou. Ah, porque ela entrou por dentro do pau e abraçou a Mística também, né? Porque exato. Só assim, pro sangue encostar nela, né? Pois é. E os X-Men ficaram olhando, tipo, sim. Olha... Não, nessa cena tá todo mundo tipo, gente, que loucura, ninguém faz nada, nada acontece, feijoada, é vazio. Então, menina, e aí, será que é o pessoal de Moira que foi lá? Porque você falou que é o pessoal da CIA que foi até dela? Ah, provavelmente, né? Porque eu soube que ia ter todo um plot de inteligência secreta nesse filme que não pôde contar porque como tinha SHIELD em Capitã Marvel, a Disney mandou tirar. Não acredito. Não deixaram usar a SHIELD. Não. Era tão dos X-Men. Pois é. Sei que... Aí vira o xadrez dos helicópteros, né? Que fica isso. Aquela disputa de poder... De virar a maçaneta, Magneto e a Jean Grey virando a maçaneta, girando helicóptero. Essa cena é de uma inutilidade ímpar, assim, porque o povo dos helicópteros já tá, tipo, tonto. E eles ficam girando, tipo, pra nada, sabe? É linda a cena, mas só isso. Não, e sabe o que eu acho mais maneiro? É que, tipo assim, eles estão lá, né? E aí o Magneto veio te segurar o helicóptero e falar, sai todo mundo de dentro e tal. Não, entra todo mundo que eu vou... Isso! Quê? Ele fala, vai lá, tô te jogando pra longe. Cara, na boa, o Magneto é mais forte que a Fênix. É isso mesmo. Ele tinha porra nenhuma, cara, é a Fênix, pelo amor de Deus, cara. Mas era a Fênix no início de seus poderes. E ela não queria matar ele, ela só queria matar a Mística. A verdade é essa. Porque todo mundo que a Fênix teve chance de matar nesse filme, ela podia ter matado. Não, ela matou todo mundo sem querer. Ela só mata nego sem querer. Igual o povo dos guardinhas lá que voam pro teto. E, né? Tipo, é porque apareceram na hora errada, que senão tava vivo. E aí, menina, tem uma cena maravilhosa que mostra todo o talento dramático de Nick Holt, que Fera chega lá pra conversar com o Mag. Aí fala assim, ô Magneto, deixa eu te contar um negócio. Ah, que ele já tinha feito aquela cena dramática dele também, do M, né? Que é ele dando um chiliquinho com o Xavier. Com o Xavier, falando assim, ela queria ir embora por sua causa. Você não deixou ela dominar o time, ser as X-Woman como elas queriam, não sei o que. Seu esquerdo macho! Machista! Eu olhei pra ele e disse, machista! E aí Xavier, tipo, o quê? Boladíssimo. Aí ele chega pra Mag e fala assim, porra, meu, não sei se você tá sabendo, meu, mas a Fênix matou a... Eu ia falar a Rebeca, olha que louco. A Mística, meu, a J-Law. É porque era a Rebeca gay, né? Outra. Quê? Não, a primeira Mística. Rebeca Holmes. Era Rebeca Romijn Stamos, mas não é mais Stamos, porque agora ela não. Ela é mulher daquele cara horroroso, como é que eu... Ai... Aquele que aparece de sunga em Piranhas 2. Sei, Joias Baratas. Jerry O'Connell. Isso, Jerry O'Connell. Que homem, né? Aí ele fala assim, ela matou a Mística, caralho, a gente tem que achar ela. Aí o Magneto fala assim, se eu achar essa piranha, eu vou matar ela. Eu vou matar o Bill. Aí o Fera fala, eu sei. Então, cara, isso vai... totalmente contra o que o personagem do Fera é, né? Tipo, o Fera é um personagem que nunca quer matar ninguém, cara. Não teria motivo pra ele não entender a situação, ainda mais ele, que ele tinha que se sentir culpado porque ele analisou a garota e falou, ó, tá tudo certo. Exatamente. Ela tá melhor que nunca. O conflito, né? Que ele tinha que ter no filme, ele não tem. É, então, tipo, não tem nada a ver. O Fera nunca quis a morte. Eu nunca vi nenhuma história que o Fera falou assim, eu vou matar uma pessoa. Não conheço, cara. Nunca li. Então, tipo, é bizarro isso. E aí, depois ele lá falar com o Magneto pra usar ele de capanga. Tipo assim, ó. Olha, matou a Mística, vamos lá apagar ela. É isso aí. É... Caraca, nada a ver. Aí pega o cara do Dredd, a mulher que tem mais poder que o Xavier. Caralho, porra é essa? Tipo... Ah, não, cara. Que coisa ridícula. E mais ridículo é o bando do Xavier, né? Que é o Noturno e a Tempestade, que não tem compromisso nenhum com o Jean Grey arriscando a vida por causa de uma vulsa. Não, e o Xavier chega e fala assim, eu só vou com o Scott, não vou arriscar a vida de você. Na verdade, ele fala assim, o Noturno tá indo, porque é o meio de transporte, né? E aí a Tempestade fala, eu vou também. Aí ele fala, não vai não, só vai o Scott. Você é mulher, você tem que ficar aqui, não sei o quê, cuidar, cozinhar pras crianças, e com Jubileu, regar a horta. E aí, Tempestade, né, que nesses 10 anos criou uma afeição muito grande pro Scott, fala, eu não vou deixar ele a lugar nenhum sem mim, seu puto. Todo mundo tá pistola com Xavier nesse filme. Com razão. É. Até a gente que não tem razão nenhuma, né? Porque essa menina era uma vilã no episódio passado, e tipo, tá dando graças a Deus ter um abrigo, né? Mas... Não. Né? Uma egípcia refugiada, né, na década de 70, não era pra estar criando casa, não. Menina. E aí eu sei que enquanto Xavier tá se reunindo com o povo, a gente tem uma cena maravilhosa, que é o resquício do plot screw nesse filme, né? Que é ter um velho bebendo num bar, e aí a Jessica Chastain chega pro velho e fala assim, oi, Jim, tudo bom? Você está focando. E aí... Jean olha pra cara dela assim, tipo, como é que você sabe que o velho sou eu? Cara, na boa, eu aposto... Jean altera a realidade, né? Caraca! Cara, você não tá entendendo, a Força Fênix é mais poderosa que a Capitã Marvel. Sim, por isso que a Disney sabotou e fez a Capitã Marvel sair primeiro, porque a Fênix... Por isso que sabotou por isso que sabotou e ela não usou o poder em momento nenhum, só empurrou as pessoas sem querer, querendo. Ah, porra. Pelo amor de Deus, né? É... Não, e eu aposto que essa cena era pra ser o Wolverine. Só que o Hugh Jackman falou, nem fodendo. Sabe qual é? Um velho no bar bebendo? Hugh falou assim, chega. Muda, Brasil. Estamos não, cansados. Gente. Acabou em Logan. Beijo, tchau. Pois é. Cara, mas é muito ridículo, porque a partir daí... A Jéssica Chastain só fica no ouvido dela assim, olha esse poder aí, é muito bom esse poder, aqui sentando no meu colinho. Tipo, o filme inteiro sussurrando no ouvido da... Teve uma hora que eu virei pro Henrique assistindo o filme e falei assim, as pessoas estão vendo essa mulher aí do lado dela, né? Porque, tipo assim, todo mundo entrava e Jean, não sei quem, não sei quem, e a mulher lá dava tchic, tchic, tchic, tchic. E aí o povo, tipo, ignorava a presença dela. Mas exatamente por isso que eu achei que ela era a Força Fênix, ou era qualquer outra coisa. Alguém invisível, sei lá, que só ela via. Porque... A mulher invisível, Luana Piovani. Porque no trailer já dá pra notar que ela tá do lado da Jean Grey. A Jean Grey não tá nem olhando pra ela, inclusive. Muitas vezes a Jean Grey tá olhando pro nada e ela tá blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, no ombro da Jean Grey. Blá, blá, blá, blá. E que é isso, gente? Ainda, cara, se isso fosse o Screw, eu ia ficar muito puta. Olha, mas aí eu sei que Xavier chega, Jean, pelo amor de Deus, me ouve. Xavier tá sempre nessa jornada de mostrar pra Jean que ela era amada, apesar do pai não ter querido. Porque aí nisso o Jean vai atrás do pai, né? Toda uma coisa que a gente não precisa se aprofundar. É, foi aí que ela matou a Mística, no caso de pai. Não, ela vai depois no pai. Não, é na saída de papai que eles vão lá atrás dela. Ah, é verdade. Um endereço. Uma verdade. Aí, eles vão, aí e ela já tá boladinha. Sabá. É, porque papai aí... falou assim, caguei, tenho nem foto sua, rasguei tudo. Pois é, menina. Aí, menina, Xavier chega, ó, se você só pegar na minha cabecinha aqui, você vai saber do que eu tô falando. E aí tem uma cena maravilhosa de Jean fazendo, levanta-te e anda-te com Xavier. Nossa, essa cena é bizarra no nível. Porque Xavier fica lá sendo, tipo, igual boneco um fantoche. Ventríloco. É, nossa. E aí a eu gente acho que foi um tributo... Assim. Foi um tributo ao clipe Bye Bye Bye do N5. E aí Jessica só fica assim, levanta o pau dele também. E E aí, Jim, para, mulher. Para de ser troll. Ai, sua boba. Ai, bobinha. Aí nisso os X-Men estão numa luta muito louca. Os X-Men só lutam nesse filme, gente. Tempestade ficou soltando raio, ela faz o choque do trovão muito bem, já que Pikachu não consegue. E aí ela fica lá e Noturno fica andando de um lado pro outro, é uma loucura. É, só que ela coordena qualquer poder da natureza, mas desde, né, Halle Berry, ela só dá choque, né? Ela é o super choque, na verdade. Mas a Halle Berry fazia mais que essa tempestade aí, porque essa aí só fez... O máximo que ela fez diferente do raio foi pôr o gelo no copo. Que isso aí era o trabalho do Homem de Gelo, né? Por onde anda o Homem de Gelo? Por onde anda, saudades. Aí, beleza, Jim faz isso com chave, não é convencida a princípio, né? Pegar na cabecinha dele pra saber o que que rolou. E não, aí... mas depois ela pega e vê as mesmas imagens que ela já tinha visto, que ela já tinha visto, e aí ela fala, caralho, verdade. Ela fala, gente, não acredito, como é que eu não vi isso antes? Que? Era tipo, tava aqui o tempo todo, só você não viu. Ai, meu Deus, ela deve ter visto passando, que nem eu. Aí depois, ela, quando viu devagar, prestando atenção, ela, ih, caraca, perdi isso mesmo. Pois é. Aí eu acho que assim, né, gente, é luta, luta, luta e luta do trem, né, que é realmente o momento, o ápice do filme, que era pra ser no espaço, mas tiveram que fazer num trem. E aí, Erika, eu te pergunto... por que que o Magneto... Por que o Magneto precisa de um trem? Não, por que que o Magneto... Pra invadir a casa lá. Cara, é muito ridículo essa cena, porque, tipo, essa galera dos dread, a galera toda tá correndo em cima do trem, embaixo do trem, do lado do trem. E aí, toda hora que atiram neles, a bala não pega, então eles são a prova de bala. Não, aí a prova de bala são os homens gosma, que toma corpo. Mas, assim, é tipo o calibre 38, se você atirar com a .50, eles morrem. Pois é, aí, tipo assim, tem uma cena que a Jessica Chastain já passou pela tempestade, já foi atropelada pelo trem, já passou tudo sem imaginar essa mulher. Pisaram nela com cocô em cima, sabe? Foi uma loucura. E mas aí ela nada tá com aconteceu. Um pedaço da Força Fênix também, nessa hora. Ah, sim, que ela começa a dar umas encoxadas. Que ela, que ela deixa claríssimo que só a Jean Grey pode controlar essa porra, que qualquer pessoa no mundo vai dar merda, mas aí ela começa a querer pegar o poder. É, porque inclusive ela podia ter pedido antes, né? Que Jean tava super querendo dar essa porra. É, mas aí ela falou que era impossível. Mas aí, de repente, pois vai que dá, né? Aí ela deu esse abraço em Jean, né? Esse roça-roça e começou a ficar poderosa. Aí, menina, ela já passou por isso tudo. O Magneto faz aquela cena. Tam, levanta um monte de arma, aponta pra mulher assim. Aí atira na cara dela. A cara dela fica toda craquelada, né? Tron. E aí daqui a pouco ela tá normal e eu... Ah, legal. Tipo, cena legal, mas... É Terminator, imagina... né? É, imagina como melhor essa cena seria se fossem com personagens que a gente se importa e se tivesse alguma chance dela morrer e a gente se surpreender dela não morrer. Beleza. Aí, daqui a pouco todo mundo começa a morrer com as balas. Aí eu fiquei, ué... Tipo, o que que tá acontecendo? É porque o calibre tem que ser maior, não pode. Entendi, o calipso. É. Isso aí eu tive que ouvir um podcast pra entender que... Pra eles me explicarem que o um podcast pra entender que inventaram, né? Que era isso. Que as pessoas lá inventaram que era isso. Porque era a única explicação, assim, mais ou menos plausível. Porque nada fazia sentido, né? Que isso aí é uma coisa que todos os podcasts que eu vi, que tem poucos, falaram. Nada faz sentido. Aí, no final de tudo, o Xavier chega na Jean, aí Jean tá lá voando como se... Porque, assim, no filme anterior foi a escada invisível, né? Nesse filme, a Jean põe o braço pro alto e sobe um elevador com ela, assim, porque ela não se movimenta naturalmente. É só subindo reta, assim, tesa. Bichinha, sou Vitânia. Ai, aí... tadinha. É tipo o super-homem engessado. Sim. Aí Jean tá lá em seus voos de elevador, aí o Xavier fala assim, menina, deixa eu te mostrar um negócio aqui que eu não sei se você já viu. Aí, bota o flashback de novo. Aí, de menina! Como é que pode, né? Aí ela... Ah, que delícia, gente. Que filme maravilhoso. Ela olha, vai pro infinito, vira a Aurora Boreal. E aí a gente tem um epílogo. Não, não, calma. Explica direito. Aí ela viu na cabeça de Xavier que Xavier tinha feito tudo aquilo pro bem dela. Nossa, uau! Oh, quem poderia prever? Né? E aí ela pega a Jessica Chastain, que tá querendo, né, travar ela pra pegar mais poder, e ela fala, tu quer poder? Então toma poder. E aí as duas vão pro céu, porque vai tudo explodir, porque a Jessica Chastain não aguenta o poder. Vira mas ela quer o poder. Porque eu não sei, ela quer morrer. E aí ela vai lá pro céu e explode. E aí todo mundo fica... Que? Eu achei que faltou cristal aparecer. Faltou cristal, cristal jubileu. Estavam colando velcro. Sim, cantando e para as luzes piscar junto com a explosão no céu. E assim, ok, né? E aí tem esse final maravilhoso, esse epílogo que mostra que a escola virou a escola de Jean Grey, porque depois que você mata alguém, aí sim, seu nome tem que virar. Depois que você mata a principal, da grande mãe dos mutantes, né? Fazem uma homenagem. Sim. A maior heroína dos mutantes, que nunca teve um nome na escola. Gente, por que que não botaram o nome da Raven? Pois é. That's so Raven, né? Sou eu. Podia botar a Raven, it's me. Isso, it's me. It's me, Institute. Nini, aí a Jean Grey fala assim na narração dela. Esse não foi o meu fim, e nem o fim dos X-Men. Apenas um recomeço. Aguarda em breve na Disney. Só faltou ela dizer isso. É preciso saber viver. Aí aparece Magneto e sorri pra Xavier. Propõe um jogo de xadrez. Aí fala aí assim, posso pegar na sua rainha? Opa. Aí eles sentam no café em Paris, né, do lado do Bruce Wayne e da Mulher Gato, e o Alfred fica olhando eles lá. Assim, gente, que chacota. Olha... Gente, na boa, de novo esse plot de xadrez. Ah, não, é porque referência de novo, a mesma merda que foi referência assim, 600 vezes. E outra coisa, uma merda que não existe mais, né? Porque sim, eu não sabia disso, que tipo, eles simplesmente tinham apagado tudo. Pra mim, no final, eles iam dar naquele no 1, no 2 e no 3, né? Mas não, na verdade, não existe mais esses filmes, né? Então, aí que tá, no Dia de um Futuro Esquecido, tem uma cena que o Wolverine chega no... presente daquele tempo, que na verdade é o futuro. Sim, tá tudo bem, tá todo mundo vivo, Jean Grey tá viva, o Ciclope, quer dizer, isso, é um a vampira. Futuro aleatório. Isso, então ele fala assim, pô, que legal, tipo, vocês estão bem, então tipo assim, a primeira Fênix Negra lá de, né, X-Men Ultimato, qual era o nome daquela merda? Esqueci já, X-Men 3. Confronto Final. Isso, confronto final, aquilo já não existiu. Então você sabe, pô, beleza, a vampira vai chegar ali, a galera vai estar daquele jeito, o Magneto vai ser velho como ele deveria ser, e o Xavier também. Mas esse povo tá vivo. Só que aí, a Jean Grey não pode então ter morrido aí, né? Não, mas aí aparece a pomba... Não viu que aparece a pomba Fênix no final? Ah, porra, aí... Tu não viu que passou no céu lá, enquanto o Magneto e o Coisa estão sentados, passa assim, tipo uma... Fênixzinho, assim. Eu vi, mas aí é pra quê? Eu achei que essa mulher tá passeando e daqui a pouco ela vai voltar ao humano de novo e falar, e Fênix? Oi, gente. É. Oi, sou a Fênix. Quê? Negra. É, agora eu sou do mal. Porque eu fui Fênix negra durante 30 segundos desse filme pra matar a Mística sem querer. E aí agora eu sou a Fênix do bem. Exato. Porque tem então, a Fênix, assim... só a Fênix, né? Só que ela não chegou nesse... Tipo, eu não consigo... Cara, não dá pra entender. Assim, ela já era Fênix no outro filme, aí no final já não era mais. Aquilo foi o quê no outro filme? Ela só foi um pássaro de fogo porque sim. Aí nesse filme era pra ser a Fênix, não existe Fênix, é só uma bola de fogo. Eu sou MC Bola de Fogo, é essa porra? Exato. E aí você vê que assim... Sentido. É por isso que eu falei. Se vale tudo, por exemplo, matar a Mística pra mim é uma coisa ilógica. Uhum. É porque só porque a Rebecca Romijn Stamos não apareceu no final do Futuro Esquecido, então, tipo, foda-se. Ou ela aparece? Eu acho que ela esquecido. Não, nessa cena não. Nessa cena é só o... É porque só aparece o pessoal do bem, não é? Então, tipo, porque ela não aparece, então foda-se, ela pode morrer. Mas, tipo assim... Mas eles não pensaram nisso, porque o problema é assim. Beleza. E não mataram o Mercúrio, então, também? Né? Porque o Mercúrio não tava lá. Que, ó, Dias de um Futuro Esquecido apagar confronto final, ok, porque confronto final é uma bosta, todo mundo odeia, beleza, a gente ficou feliz. Mas apagou tudo. Exato, só que aí você chega em APOC, você apaga Dias de um Futuro Esquecido. Então, assim, você já apagou o que apagou, porque uma coisa não tem conexão com a outra. Tem um anjo em APOC, que não é o mesmo anjo de confronto final, mas é a mesma pessoa em tempo diferente. Então, assim, não dá, gente. Não, não é a mesma pessoa, é outro anjo. Nossa. Não é nem o mesmo nome, eu não sei por que botaram aquela porra. Olha. Tipo, aquele outro anjo, ele é rico, esse cara não é ninguém. O cara lutando beco, um russo, avulso. Tipo... Pois é. Aí você pensa aí, assim... Aí eu tava com essa dúvida, né? Aí por isso que eu fui ouvir os podcasts. A pessoa falou que, na verdade, o que eu achava que era, tipo assim, eles tinham que fechar aqui pra esse final colar no início do X-Men 1. Não. Não tem que colar porque não existe mais. Não, e tipo assim, em 92 ou sei lá, 93, que já faz um então, tempo... Então se não existe mais, podia ter matado todo mundo. Ah, podia, mas eles, né... Eles têm porque... muito apego a esses personagens tão bem desenvolvidos. Tipo, porque, ah, não, o Wolverine vê eles numa época. Foda-se. Não, e aí eu te pergunto uma coisa. É, em 92, Xavier e Magneto estão BFFs jogando xadrezinho ali, se amando, não sei o quê. Em Paris. E a escola nem chama Xavier. Não. E aí em 2000 eles já vão estar inimigo? Porque assim, o Wolverine ter mudado uma parte da história a ponto dos amigos dele estarem vivos, uma coisa. Ele mudar tudo da dinâmica de todo mundo é outra, né? Viado, ele fez a Fênix aparecer antes. Né? Cara, não tem... Foi o que eu tô falando. Segundo algumas pessoas, não existe X-Men 1, 2 e 3 mais. Você entendeu? Tipo, depois do Dia do Futuro Esquecido, porque não tem como existir. Porque pra Frank Jensen tá viva, pro James Marsden tá vivo, porque o Ciclope tava morto. O Xavier termina o confronto final no corpo de outra pessoa. É, acho que o Ciclope morre no início do primeiro, do terceiro filme, ou no final do segundo filme. Então, tipo... Então, mas aí que tá, isso aí já tava mudado em Dia do Futuro Esquecido. Então, tipo... mas a partir dali do Dia do Futuro Esquecido, se eles terminassem ali, ok, fechou um ciclo. Agora, como eles continuaram, e outras pessoas têm outras idades, inclusive as idades não batem, nada bate. Tipo assim, as pessoas falaram que não existe mais os filmes. Entendeu? Apagou tudo. Tudo pode ser diferente. Então, tipo, o Noturno só aparecia pra eles no primeiro filme, você lembra? Ou no segundo? No segundo filme, que ele tem aquela entrada na Casa Branca. Ele já tá. Pois é. O Mercúrio nunca foi X-Men. Eles não sabem quem é Mercúrio. Não existe Mercúrio na trilogia outra. Você entende? Tipo assim... Nada fez sentido, nada fez sentido. É o velho caso de que se tivesse terminado a tempo ia estar bom ainda, porque desde porque o futuro fechava certinho. Porque a Jean Grey conhece o Wolverine desde que tinha 16 anos. E aí depois ela não sabe mais quem é Wolverine? Pois é, essa forçação aí que colocaram pra Hugh aparecer em POC, né? Aliás, Érica, temos um plot muito bom que você levantou, outra cena pós-créditos. Que é uma cena em que pegam o sangue de Wolverine numa mala. E aí todo mundo... Nossa, é sexos. Né? Senhor Sinistro. Muito bem bolado. Exato, Sexteto Sinistro. E aí, chega nesse filme, não tem também, né? Aí eu fiquei... A mala foi levada pelos Skrull. Tipo, Capitão Marvel 2 vai ter esse plot do sangue do Wolverine. Porque só isso justifica. Ah, deve estar em Deadpool, que o Deadpool falou dessa mala, né? Agora... O Deadpool tem mais continuidade do que essa merda, X-Men. Pois olha, é. Vamos falar agora da versão que era verdadeira, que a Disney proibiu. Opa, agora sim, hein, gente. Se as pessoas soubessem o que a Disney fez pra sabotar a Fênix Negra, elas ficariam enojadas. Conheça a versão de Fênix Negra que a Disney não quis que você visse. A gente pegou, resgatou o roteiro real, né? Escrito por nós. Da mostrar. Lata do lixo, igual aquele roteiro de Lost, você lembra da finale de Lost? Aham. Uhum. E a gente vai mostrar pra vocês como esse filme seria perfeito. Então, Érica, Feidin, né? Como diria o Lego Batman. Tem um planeta sendo destruído no início do filme. Aí você vê um monte de ETzinho correndo assim de um lado pro outro. E aí um deles pega uma nave, bota um bebê dentro e fala assim, filha... Você vai para um planeta agora, onde você vai povoar, tentar dar seguimento à nossa soberania e tal, porque a gente tá sendo destruído. Vai e brilha. Exato. E aí foca dentro da navezinha, tá um bebê com a carinha de Jennifer Lawrence, assim, azul, tipo Renesmee, sabe? O efeito, assim, uhum. Bem bonitinho. E aí a gente vê o quê? que a Mística é a Skrull sobrevivente do planeta Skrull que foi destruído. Então, sim, assim, por isso que as Skrulls se transformam. É, na verdade, não é que ela se transforma porque é o poder dela. Na verdade, ela é uma Skrull. E por isso que cada vez que ela aparece em cada filme, a Mística tá diferente. Porque ela esquece. Sim. Aliás, vamos falar da cena do filme que saiu no cinema mesmo, né? Que é tipo assim, a Mística tá lá, Jennifer Lawrence no dia a dia, tomando banho, não sei o que e tal. Aí quando ela vai pra missão, ela entra na nave e fica azul, como se fosse o uniforme dela de batalha. Que... Ai, gente, eu vi um podcast maravilhoso, acho que esqueci o nome, é o Sabre na Noz. É, acho que foi a Thaís que falou, que é uma coisa sensacional. É tipo assim, pra ela não faz nenhum sentido a Mística ficar andando na casa do Xavier toda de Jennifer Lawrence, né? Igual o Fera, que fica de Hank o tempo todo. Uhum. E aí, como ela falou que era uma analogia maravilhosa, que era assim, é tipo assim, eu tô dentro de casa sozinha, e eu fico murchando a barriga o tempo todo. Isso, porque adoro. Porque eu não quero que ninguém veja. Sabe? Eu vou ficar murchando a barriga aqui. Oi, galera, geral aí, beleza, não sei o quê. Eu não fico à vontade na minha casa, eu fico murchando a barriga. Porque não faz sentido. Ela dentro de casa fica azul. Porque a forma dela é normal. Pra que ela vai ficar gastando poder? Pra que o outro vai ficar gastando, injetando coisa pra poder ficar ali dentro de casa, que todo mundo sabe que é mutante? Pois é. Isso foi ótimo. Aí, quando a gente tem a destruição aí de Krypton e Skrull, né? E quando a Mística chega na Terra, ela chega no tempo das cavernas, né? A gente tem ali o momento apocalipse, mas muito atrás, os homens das cavernas chegando, encontrando a nave da Mística. Aí eles começam a desenhar todas as formas dela. Porque o apocalipse, você sabe que é filho dela, né? Sim. Aí eles começam a fazer todas as formas da Mística desenhar na parede, assim, hieroglifos, tal, não sei o quê. Todo o alfabeto se desenvolve. E essa é a abertura, igual a do Apocalipse, que vai viajando no tempo, assim. Vai isso, Doctor Who. Mostrando as formas que a Mística teve, mostrando ela parindo, assim, ó. Apocalipse nasceu aqui. Ai, tananã. Isso, tananana. Aí, no decorrer dessa montagem, a gente vê que a Mística encontra outra Skrull, que é a Jessica Chastain, né? E aí elas se abraçam e tal. Que era a babá dela e foi mandada junta, só que ela ficou congelada no quê? É, no mais espaço, tempo. Tipo a Supergirl. Isso, por coincidência. Sim. Tipo a Supergirl. E aí, Erika, a gente vê vários momentos dos filmes que passaram anteriores, né? Que, por exemplo, a Jean Grey de Apocalipse, do final, que é a primeira Fênix, era a Jessica Chastain travestida de Jean Grey. Então ela já era Skrull. A gente vê que, tipo, o Wolverine de Apoc era Skrull, tudo era Skrull pra... Porque, assim, o Wolverine Skrull é pra seduzir a Jean Grey original pra já roubar o poder que Jessica Chastain não ia poder pegar, mas quer pegar. E aí ela fica fazendo esse mind game com ela... O filme inteiro, inclusive se travestindo dela, né? No final, pra Xavier achar que ela é do mal e, sei lá, fazer o quê? Tipo assim, se ele achar que o meu poder é muito grande, ele vai me banir. Só que aí não dá certo, Jean Grey continua lá. E aí, quando tem essa missão pra Jean Grey levar o sol no cu, né? Na verdade, o Mercúrio que tá lá, fudendo a missão, também é a Jessica Chastain, se cruzada. Então, assim, você vê que o filme ia ter muitas camadas. Por isso é que ele assim. Fez isso, né? Ele cagou, traiu de propósito. Exato, tá sempre cagando atrás desse homem. E aí você vê que, tipo, todos os filmes já tinham um início de invasão Skrull, assim. Então a Marvel não ia deixar jamais isso acontecer, né? Por isso que deixaram o filme... Então já vinha vindo ruim, porque a Jessica Chastain tava o tempo todo. Exato. Menino, que amarrado. A Jessica Chastain era o anjo de Apocalipse também. Por isso que parecia outro personagem e tal. Porque ela já era... Como elas viajam no tempo, né? A Mística e a Jessica, elas já sabiam algumas coisas do futuro dos X-Men e elas estavam tentando, tipo, impedir que aquele futuro maravilhoso acontecesse. É uma loucura. Aí, assim, né, tem essas explicações, o roteiro segue mais ou menos igual de Fênix Negra, mas com essas adições maravilhosas que a Disney pediu que acontecessem. E tem uma cena, cara, que, porra, só não teve porque foi muita sacanagem. Que é a cena da Rave, que tá a Crystal dançando. Mas essa foi aquela que foi gravada e foi cortada, né? Sim. Diz que ela tá dançando com a música da Brie Larson, da fase Evil. Era um shade já da Fox pra Disney. Do tipo assim, vocês vão comprar a gente, mas a gente vai zoar vocês. Sim, tipo a roupa do MCU, né? Que é o pessoal de contenção de mutantes, é MCU. Você viu isso, né, no filme? Então, tipo... Sim. Tinha vários outros shades, mas a Disney falou, chega, basta. Pois é, aí a Disney foi picotando tudo, assim. Eu fiquei revoltado, tipo, Brie Larson claramente com medo de sua carreira ser desencavada. Sim, com certeza. Isso tudo foi culpa da Brie Larson, entendeu? Culpa desse negócio de feminismo, entendeu? Uhum. Porque, inclusive, assim, a Brie Larson que convenceu a Jennifer Lawrence a sair no começo do filme e dificultar também esse plot incrível da Mística que ia amarrar todo o universo X-Men, né? Sim, e dificultar pra outra mulher, que era a Sansa que tava lá. Sim, tipo, sim. Ela, em nome do feminismo, ela se juntou com a Jennifer Lawrence e prejudicou a menina Sofia. Pois é, porque as duas são loiras e a Sansa é ruiva, porque... É, e aí teve isso. A Jessica Chastain, como é ruiva, falou, vou lá, vou ajudar. E aí pintaram o cabelo dela de branco pra poder gorar o negócio. Sim. E eu tenho uma cena muito polêmica também, que o pessoal cortou. Porque você sabe que o povo diz que Xavier e Mística são irmãos, tal, não sei o quê, mas rola uma tensão sexual, né? E aí ia ter uma cena que o Xavier ia chegar pra ela e ia dizer assim, eu quero que você assuma a forma mais atraente que você tem pra mim pra gente transar. E aí ela ia virar o Magneto. Gente. E a Disney não ia aguentar isso, né? Nessa viadagem explícita, assim, não é pra tanto. Apesar da Disney tá fazendo umas paradas do orgulho e tal. É, não, porque se fosse assim, sei lá, num grupo de autoajuda, de repente... Uhum. Aí a Disney até deixava, sei lá, o diretor senta no grupo de autoajuda e fala que é apaixonado pelo Magneto, mas é platônico, sei lá. Pois é. Outro plot também que eles iam fazer no passado, que prejudicaria um pouco o Capitão Marvel, é que eles iam mostrar o começo das atividades da Moira, né, que foi cortada do filme, novamente. Que a Moira é da SHIELD, né? Sim, e aparecer a Moira recebendo o Nick Fury no seu primeiro dia de trabalho. É, eu sabia, isso aí eu sabia. Fiquei muito chateada. Pois é, e aí a gente ia ver já o começo do Tesseract. A Marvel não podia deixar essa joia fora de lugar, né? Senão ia foder o Ultimato, essa incrível viagem no tempo, muito bem planejado. E aí como é que eles vão fazer pra botar Moira lá no Ultimato? Não é poder, exato. Porque Moira é da Fox. Ainda sim. Não tinha conseguido fazer a junção, então eles impediram. Pois é. E aí a Jubileu ia estar nesse filme também, mas aí estão dizendo que agora a Marvel quer fazer heróis asiáticos, então proibiu a Jubileu. Várias coisas que a Disney enfiou o dedo, né, pra deixar esse filme ruim, sendo que ele não era. Não, inclusive, é, a luta no espaço ia vir umas espaçonaves, que era toda uma tropa, entendeu? Uhum. E aí quando você olhasse, você ia ver que era igual aqueles, Estrela aqueles da Morte. Símbolos. Não, eles pulavam igual o pessoal do Guardiões da Galáxia, era o mesmo efeito. E você ia ver que era a tropa nova atrás da Fênix Negra. Não, porque Guardiões é dos X-Men, né? Sim, claro. Inclusive o Nova, que falaram que ia aparecer. Ah, o Nova vai aparecer no Ultimato e tal. Você lembra que teve esse boato? Não era. O Nova ia aparecer em Fênix Negra. Nesse momento ia ser a briga do Nova contra a Fênix. Que esse loucura. Era o final. Esse era o final. E aí, quando o Nova tirasse o capacete, ia ser a Glenn Close. Ela é o Nova. Gente! Ela é a mais poderosa do planeta, né? Então ia ser, assim, uma briga épica. Porra. Menina, e outra cena que, assim, era bobagem, né? No meio do filme, mas que eu acho que eles também, pensando nessa fusão aí, eles cortam a hora que o... Porque, tipo assim, o Mercúrio se machuca nessa versão... Mas no filme mesmo, ele ia tentar salvar a Jean lá no negócio de sol que ela entrou, né? E ele ia ser tomado por uma gosma metálica que ia transformar ele no surfista prateado. Sério? A versão que eu ouvi era que o Mercúrio, na verdade, ele ia salvar a Mística correndo ao contrário da rotação do planeta e fazendo a Terra voltar no tempo... E aí ia tudo voltar no tempo e a Mística ia sair do toco e aí quando ela fosse tirada de novo ele ia pegar. Eu acho que era uma junção das duas, porque eu acho que antes de voltar no tempo ele ia virar o surfista, mas aí eles iam fazer essa segunda linha alternativa com ele voltando e aí, a partir do momento os multiversos dos X-Men iam se encontrar e aí a Disney não podia deixar que isso rolasse antes de Homem-Aranha, longe de casa. Claro, claro. Claro, entendi. Na verdade, ele apareceria pra ele mesmo como surfista prateado e no final ele descobria que ele era o surfista prateado o tempo todo. Exato, e ele era o Homem Latex. Ah! Ai, gente, só quem vê American Horror Story entendeu essa agora. não podemos esquecer, Érica, de uma coisa realmente muito, muito impactante que ia ter que... Ah, o casamento no final, que também proibiram? Que qual apareceu o casamento da Tempestade com Pantera Negra, né? Ah, sim, é verdade, o Pantera Negra é interpretado porque o Pantera por Michael... Negra, B. Jordan. Porque o Pantera Negra é da... Ele foi casado com a Tempestade, então a Fox pode usar. Só que aí o que que fizeram? Não deixaram. Claro. Olha. Por quê? Por quê? Sabe? Uma cena que, tipo, é agregar pra caramba. Sim. Menina, e tem também, né, a Thaísa Farmiga chega no filme. Com vento, né? Exatamente. Que? Ela, não, na verdade, a Thaísa seria a vampira. E aí não deixaram isso acontecer porque a vampira ia roubar o poder da Capitã Marvel, que também pode aparecer no X-Men. E aí como é que é fazer o filme da Capitã Marvel sem poder? Gente, que absurdo. Capitã Marvel estragou tudo. E você sabe outra coisa também, né? Que a Marvel também se lascou nessa brincadeira. Porque Capitão Marvel só não foi homem no filme da Capitã Marvel porque tinha o Capitão Marvel no filme dos X-Men. Garota, o Shazam. Só que... Exatamente. Só que o que aconteceu? No final, ele aparecia com o Mercúrio, mas como o Mercúrio foi cortado, tiveram que cortar a cena dele. Adoro. Porque como é que é explicar? O Mercúrio tá sumido e de repente ele aparecer do nada com esse homem. Pois é. Entendeu? Agora... Porque na luta no espaço, o Capitão Marvel tá também. Menina, junto verdade. Com Nova, que era a Glenn Close, e a Fênix, que essa luta final era assim, tipo o ultimato no céu. Sim. E você sabe que Nova tem uma irmã gêmea que é interpretada por Meryl, né? Só que aí a Disney colocou Meryl em Big Little Lies pra ela ficar ocupada e não poder fazer esse grandioso filme que ela Sim. queria. Botaram ela pra ficar gritando em Big Little Lies e ela não pode fazer agora a porra da Fênix. Pois é. Agora você acha que fez mais falta a Thaísa Farmiga como vampira ou a Hannah Baker, né? Catherine Langford, que ia fazer a irmã do Mercúrio nesses filmes? Olha... Que tem uma Sim, cena super linda do Magneto abraçando os filhos, né? Que é o Mercúriozinho e a Hannah Baker. E aí ele fala assim, é por isso que só existe um Mercúrio e uma Feiticeira Escarlate. Vocês são únicos. E a Disney não aguentou esse change. Não aguentou. E sabe o que é o mais legal? O Mercúrio... E nesse sumiço do Mercúrio, que ele encontra o Capitão Marvel, era ele procurando a irmã gêmea dele desaparecida. Uhum. E aí que ia sair esse plot aí. De que pois é. Ele e Hannah eram irmãos gêmeos. E... Você vê, gente, quanta história boa que tinha nesse filme. E eles foram obrigados, na última hora, a ficar parecendo que era um samba do crioulo doido, sem sentido, sem peça em cabimento. É, tipo, sendo que tava tudo planejado desde o início. Tanto que até o início, que eles falam que não foi alterado, a gente sabe que foi. Porque aquela luz lá, na verdade, era o Thanos. Tá. Foi o segundo estalo do Thanos que detonou as joias. Aquele poder era aquilo. Tanto por isso que eles não falam que é a Fênix. Porque não é a Fênix. Foi o poder das joias. Sim. Tudo faz sentido agora. Né? Por isso que eles não falam. E você lembra que tinha uma cena... Porque ela já era a Fênix. A Fênix já estava dentro dela. Aquele outro poder ali foi do segundo estalo. Sim, sim. E você lembra que tinha uma cena que saiu até num sneak peek... Que era o Fera, né, num restaurante, assim. E um monte de gente chegando querendo tirar uma foto com ele. E depois botaram isso em ultimato e mandaram tirar de Fênix com o Hulk. Eu lembro. Nossa. Lembro. Nossa, foi muito ridículo. Cena tão boa. Nossa, e tinha tudo a ver, porque era ele com a Mística tomando milkshake, né? E isso é mostrar o relacionamento deles como tava sério, né? Sim, e nessa cena já aparecia a irmã do Mercúrio e o milkshake chamava Wanda. Sim! Que era o nome do milkshake. Pois é. Ai, gente. Cara, eu tô muito triste de verdade porque a Disney cagou Fênix Negra. Era um filme que tinha tudo pra manter a supremacia dos X-Men aí, que são superiores aos Avengers por anos a fio. E aí eles, com sua ambição, com seu feminismo forçado, fake, de Brie Larson, acabaram com esse filme pra promover Capitã. E vocês sabem que eles fizeram de propósito, né? Pra poder terminar mal, pra todo mundo ficar assim, foi uma merda. Isso, então a Marvel pode fazer melhor. Sendo que já tava uma merda. Tipo, isso não faz sentido. Ai, gente, a gente fez essa encenação aqui pra mostrar pra vocês o quão longe os fãs de X-Men podem ir pra justificar as bostas que fazem com os filmes, tá? tá? A gente não é delusional, a gente não acredita em nada disso. Essa versão não existe, tá, gente? Tá? Mas porque seria se bobear... bem melhor ainda que o original, né? Porque pelo menos essa é a galhofa final. Se fizesse um filme meio Deadpool, sabe? Zoando as cronologias erradas de X-Men. Cara, eu prefiro... Pra mim, o filme mesmo ideal seria a Fênix matar todo mundo e ir embora pro espaço. Foda-se. Mas aí ia ser igual. Explode o planeta. Não, no confronto final morreu ninguém, só morreu... Nem o Wolverine que derreteu na frente dela morreu, só morreu o... Morreu Chave, Ciclo... Xavier voltou no corpo do homem em coma, viado, não lembro. Não, mas ele só volta em Wolverine. Não, ele volta no homem do... Não, ele volta quando acaba a cena pós-crédito do X-Men 3, é ele com Moira, aí Moira, oi, aí ele assim no corpo de outro cara. Viado, hein, Wolverine, senão... Ah, não, em Wolverine ele volta pro corpo dele original, tipo, fala, funcionou. Não, finge que não existiu, tipo, né, finge que não existiu essa merda. Porque é o que eu tô falando, provavelmente eles já estavam contando que apagou tudo. E sabe quem eu senti falta também, que tava marcado pra aparecer no filme? Ellen Page, como Kit Vigarista. Nossa, não, Ellen Page, pelo menos, ela justifica tá com a mesma cara, né? Sim. Todos os séculos, porque ela realmente tá com a mesma cara, né? Nossa. Eu queria que ela aparecesse com a menina da Umbrella, eu acho que ia ser mais legal. Pô, Vânia. Tocando violino com um cristal. É, podia ser ela acabando o mundo com a música, cristal transformando em luz, e a Fênix tomando no cu o sol. Imagina ela tocando violino, a cristal transformando o poder dela, né? Porque a cristal transforma som em luz, ia cegar as pessoas no planeta inteiro. Exato, e até aquele efeito maravilhoso do Umbrella Academy, do sol comendo as pessoas. Ah, e da lua vindo, né? Tonho da lua? A lua vindo, caindo em cima da... caindo, assim, pedaço. Ah, sim. Da lua, na Terra. A lua pode nos tocar, né? É, olha... Eu diria Sandy. Gente, é isso, né? A gente tentou, assim... Mas não tem mais nada pra falar de Fênix Negra. Tipo assim, só não tem. É triste, porque assim, não é bom, não é ruim, não é nada. Não é nada. Assim, é mais divertido a nossa versão mesmo. Não, é mais divertido você ver o confronto final. As pessoas falaram assim, não é ruim igual o confronto final. Esse é um problema, porque não chega nem a ser tão ruim. Ele é sim. Qualquer coisa. Tipo assim, é uma parada que você pode ver 30 vezes que você vai esquecer as 30 vezes. Sim. Porque não tem nada memorável, não tem um personagem que você se importa, você já tá de saco cheio, quer que todo mundo morra. E o negócio que eu falei dos personagens, porque assim, eu gosto pra caramba do trio de First Class, né? Que é a Jennifer Lawrence, o Xavier e o Magneto novos. Eles são legais, eles têm propósito. Por mais que eles não combinem com a história dos personagens futuros e não faça sentido, tipo, é uma turma boa que eles juntaram. Já no Dia de Futuro Esquecido, o Magneto começa a perder o propósito, você vê que ele só tá ali porque é o Michael Fassbender e as pessoas querem que ele esteja lá. Mas tá, você aguenta. A Jennifer Lawrence vira a mãe dos X-Men, você fala, quê? Você fica meio assim... E aí, nesse filme, a Jennifer Lawrence, merecidamente, gente, que mulher de visão, que falou, me mate no começo, só assim eu sei fazer. Ela se livra dessa... ela só voltou porque era esse cara. Tipo, ela falou assim, ela é amiga dele, falou, eu volto, mas eu, sei lá, gravo, sei lá, 3 dias. Você tem 3 dias de gravação comigo, depois eu não volto mais. Eu volto, mas me dá esse... Porque ela ia morrer fora da tela. Ela ia morrer, tipo, nesse tempo que te passa de um filme pro outro, ela já ia aparecer como morta. Adoro. Entendeu? Aí ela voltou por causa desse cara. Mas, tipo assim, as pessoas têm raiva da Jennifer Lawrence porque ela quer mostrar a cara dela, porque ela não quer se pintar de azul, porque ela... Tem tanta coisa errada no filme disso. Vocês encrencarem com a Jennifer Lawrence porque ela tá de saco cheio de fazer um filme merda. Porque se o filme fosse bom, o Hunger Games, arrastado como foi, ela levou até o final. Pois ela é. Fez a parte dela. Agora, pelo amor de Deus, o filme já é uma bosta, ela vai ficar 6 horas se maquiando pra poder falar essas churumelas, esses textinhos bosta. Ah, não, né, gente? A culpa é da mulher. Ela que estragou. Se ela tivesse se maquiando horrores pra fazer um negócio legal que nem ela fez no First Class, eu tenho certeza que ela ia estar amarrada. Agora, amarradona, no caso, né? Não amarrada, presa. Agora, pra ela passar por essa tortura, pra ela fazer esse diálogo horrível ainda, e o Fassbender tá com vergonha. Gente, Fassbender fez Boneco de Neve. Fez aquela Alien prequel lá. Como é o nome daquilo? Ai, Prometheus, e fez Alien Covenant 2 vezes, tocando na própria flauta. Ato, gente, esse homem tá de saco cheio de fazer X-Men, diz muita coisa sobre a qualidade atual desses filmes, né? Convenhamos. Essa cena o Kleber também ele fez, foi uma merda, que puta que pariu. Olha, eu faz bem, tão bem também, seus eu não trabalhos. Sei. É, não sei não, hein, eu acho que esse cara aí também é meio engodinho assim, né? Que já é meio escroto, macho aí escroto. Aí você vê esses personagens que, tipo, tinham puta potencial. Você pega a Sophie, que tava bombando na época, Game of Thrones ainda era aclamada. Aí você faz essa merda com ela, dois filmes seguidos, a bichinha já se fudeu com Game of Thrones. Não era pra ter feito Apocalipse, não era pra ter feito Apocalipse. Era pra ter feito alguma outra coisa, entendeu? Tipo, Caso da Semana. Tipo, eles na escola finalmente, os alunos na escola, indo pra missões, é uma missão da merda, onde eles ficam mal, e aí vem... Entendeu? Mas não era pra ser Apocalipse, porque o Apocalipse é muito grandioso, entendeu? Ia levar muito tempo, ia ter que caçar os caras. Tinha que ser um negócio que focasse nos alunos novos. Tipo assim, não bota a tempestade na puta que pariu. Bota o Charlie chegando com a tempestade. A Jennifer Lawrence, ela vai, aparece ela pegando a tempestade no Egito e o Noturno lá na Alemanha e leva pra escola, entendeu? Ela é tipo a mulher do intercâmbio. E ela vai ajudando o Charles nisso, e aí a Jean Grey e o Ciclope também vão para lá, e eles ficam aprendendo as coisas lá, sabe? Uma escola de verdade, como nunca a gente viu X-Men. E aí eles vão fazendo pequenas aventuras, os grandes vão fazendo as aventuras, né? O Fera e a Mística vão fazendo, e aí começa a dar um problema que os, né, novatos têm que se meter, e aí, tipo Titãs, sabe? E se envolver na ação, e dar merda, e eles tentam resolver, e vai escalando... Até mostrar que eles, porra, cresceram no combate e tal, merecem o título de serem X-Men, sabe? É, mas não dá pra fazer isso, porque a Disney não deixava, né? É, porque a culpa foi da Disney, que não deixou fazer Apocalipse direito e botou o Paul Dameron pra ser um Uzi, Ivan Uzi do Power Ranger, né? É, e aí a gente fica na expectativa pra até 2035, né? É, quando já tiver esquecido. Né? Exato. Isso. Já temos aí o quarteto com John Krasinski e Emily Blunt, né? Porra, oremos. Eu cantei essa pedra, eu acho que foi no podcast de Apocalipse. Nem sei, no primeiro podcast de Vingadores, do antes do Ultimato. No primeiro podcast de Annabelle. De Annabelle, né? Quê? Não, mas eu cantei essa pedra que, pra mim, a Marvel precisa... De John Krasinski e Emily Blunt como Senhor Fantástico e Mulher Invisível. Por favor, gente, faz direito, cara, esse povo. Porque, assim, não tem mais Robert Downey Jr., não tem mais Chris Evans, tem que trazer gente com nome. Jolie não vai durar, não, gente. Jolie vai ser um filme... espaço. E Jolie, não, né? É, eu não sei pra que eles estão querendo o Keanu Reeves. O pessoal tá falando que vai ser o Wolverine, né? Vai ser o Constantine. Tá meio velho, né? Um pouquinho. Pô, Constantine é da DC. Eu sei, mas já estão fazendo homenagem a Superman com a Mística. Mas, assim, eu queria muito que eles topassem, até porque a Emily Blunt já fez de tudo, já fez No Limite do Amanhã com Tom Cruise, que era filme de HQ também. Então, pra eles manterem os filmes dele B lá, Lugar Silencioso 1, 2, 3, 4, 5, 16, eles podem muito bem ganhar um salário bom, né, trabalhando pra Marvel. E os X-Men, cara, sinceramente... Eu acho que o Keanu Reeves pode estar sendo pego pra ser alguma coisa dos X-Men aí, que Xavier. Eles vão tentar... Não, Xavier eu não acho, mas eu acho que eles vão tentar algum personagem novo dos X-Men que de repente não apareceu ainda. Sei lá, Gambit, sei lá, qualquer coisa, cara. Eles vão tentar alguma coisa diferente, porque eu acho que eles não vão trazer essa galera batida de sempre, sabe? Mas o Channing Tatum tá esperando até hoje pra ser o Gambit, né? Manda o Channing Tatum cagar no mato, que já deu, filho. Esquece, abstrai. Isso aí não... Se não rolou na Fox, não vai rolar na Disney, que não vai rolar. Mas eu não sei, cara, sei lá. Agora em agosto eles vão revelar o nome dos filmes que não estão na lista, né? Sim. E tem as Sabe datas que eu... Sabe que eu ia bater palma com a buceta, se a Disney fizesse? Anunciasse aí Jubileu, filme solo. Olha... Sabe o que eu ia bater palma? Se eles conseguissem aproveitar Novos Mutantes. Ah, sim, ia ser incrível. Mas nem a área tá sabendo de nada, né, das regravações. É. Se eles conseguirem, cara, porque ia ser perfeito, porque ali só tem mutante que não foi usado e tem ator bom. Entendeu? Tipo, se eles conseguissem Mas eu acho que eles não conseguiram. Tentaram acertar. Ah, porque o nego falou das regravações de Fênix, mas, porra, foram o quê? Duas? É... Esse daí dos Novos Mutantes foi uma porrada de regravação. Uhum. Pra lançar no serviço de streaming. Não sei, eu acho que eles tentaram salvar o filme e não deu mesmo. Aí viram que ia virar Inumanos, né? Falaram, deixa quieto. É, viu que mexeu tanto que não tinha mais filme. É, uma pena. Eu queria a menina da bruxa fazendo alguma coisa. Ela podia ser uma X-Men maneira de alguma coisa. Até a área, até o menino do Stranger Things. Poderia ser um mutante avulso. Cara, na boa, eu queria... Se eu fosse eles, eu falava assim... Tudo bem, joga no lixo, mas me bota pra ser um X-Men qualquer. É isso, adoro. Bem melhor. Mas, né? É isso, gente. Terminamos aí melancolicamente. Bom, eu sou o Léo, viu, gente? Eu não me apresentei. Ah, é, ninguém sabe quem é você. É... Leoso, dê seus recados... Essa tristeza que consome nosso coração. Que animação, né, menina? Então, gente, me ouçam lá. É, quando eu não tô aqui tapando o buraco da Amanda, eu tô lá no seriadores.com.br. A gente fala de umas sériezinhas lá, dá uns conselhozinhos no SED. Tô no Logado também. A gente falou lá sobre Fênix Negra com um pouco mais de apatia até do que aqui é possível. Porque sempre acho, é. acho que aqui a gente ainda conseguiu tirar umas piadas que o filme não tem, né? Então... Ouçam lá também os programas Cultura Pop, filme, tudo. Fala de Handmaid's Tale, série boa. Detetive Pikachu, filme bom de verdade. Para de mentir que Handmaid's Tale tá uma bosta. Todo mundo tá xingando o Twitter. Cuidado, Handmaid's Tale tá no mesmo nível de Fênix Negra. Nossa. Então tá pior do que ruim. Tá tédio. Pois é. Estão falando de The 100 lá, que é um filme, uma série realmente bom filme, ó, que louco. Viado, voltou? Viado de duas cabeças? Não, viado, tá muito melhor. Agora The 100 tá tendo plot Skrull. Menina, e a Marvel deixou. Aí a Marvel deixa, né? Pois é, porque na CW. É da DC, na verdade, o plot, né? Ah, é. E você, tem algum recado? Ah, gente, eu tenho que dar vários recados, mas eu fiquei tão desanimada agora. Tipo... Como é que as pessoas apoiam o Ericas pra você ficar um pouco mais animada? Ah, é. Me deem dinheiro, isso me anima. É. picpay.me/binerica. B-E-I-N-G. Érica, com K. Adoro que vai soletrando que eu cheguei. Érica, só o nome. É, meu nome. E aí, estamos recebendo, né, aí ajuda de quem puder para fazer a manutenção desse podcast, porque tá barra, tá osso, né? Pessoal aí chorando que tá tendo que manter aí coisa de $300 e a gente aqui, né, chorando sangue pra conseguir comprar um microfone de R$300. É, então... vamos lá para melhorar o podcast e para manutenção, né? Para permanecer no ar, no nosso puxadinho aqui dos seriadores. Porque a Disney é que não vai pagar a gente depois que a gente expôs toda a verdade pro mundo, né? É, eu tô triste por isso, porque eu pensei assim, agora é minha chance de ir pra Disney. Perdi o meu jabá, meu cargo. Agora é rezar para ir pra Warner, né? De repente eu consigo uma vaga numa ave de rapina dessa aí. Ou de repente, né, fazer o filme do Coringa aí, 2, no Joaquim. Com outro Coringa? Não, vai ser o Idris Elba. Cris Elba. Adoro o Cris Elba, grande ator. Vai ser o então, Chris Pine, que na verdade tá disfarçado, né, Mulher Maravilha 2. Chega. É, escuro. Ai, gente, ó, Mulher Maravilha 2, eu tô ficando bolado, hein. Você para com essa história de Chris Pine ser mesmo o homem lá, hein. E se for o homem da Segunda Guerra, eu vou ficar... puta da minha cara. Mas tá bom. Viado, o Darlan já revelou que é tipo American Horror Story, Mulher Maravilha. Vai mudando essas histórias, temporada todas as origens. Ah, é o mesmo ator, é a antologia, né? Faz outro personagem. Mulher Maravilha, inclusive, não é Mulher Maravilha. Ela é vilã. E a vilã é a Mulher Maravilha. Quê? Então... é isso, gente. É arroba @bin_erica no Twitter e @binerica no Instagram. E me sigam o arroba Eric Schmaltalk, tudo junto, em todas as redes. Isso, me sigam no arroba @mandy_aguiar no Twitter e no Instagram. Isso. E é isso. Obrigada pela paciência com a nossa depressão. Mas quando a noite chega, né? Porra, com ela depressão. Ó, gente, e fique esperto que não é o nosso fim, nem dos X-Men, né? É só um recomeço.